Como é um assunto que a gente não conhece muito, muitas vezes a gente faz algumas trocas de informação. Então, a astronomia, ela estuda os astros, mas na questão como corpo, como massa, como trajetória. E a astronomia, ou melhor, a astronomia foi essa que eu disse, a astrologia, ela estuda a influência desses astros sobre uns aos outros, o que eles emanam. A gente poderia dizer que a astrologia, ela é o corpo. Eu me confundo sempre com as duas palavras. Astronomia, ela é o corpo. E a astrologia é o espírito, pela emanação que ela tem. Essa questão de influência, a gente percebe quando a gente começa a se deter sobre esses assuntos. Como é o magnetismo que eles geram, assim como nós, indivíduos, exercemos um certo magnetismo e as pessoas próximas de nós sentem esses astros também, alguns mais, alguns menos, de acordo com essa proximidade. Falando de nós que habitamos a Terra, então, dependendo de movimentos astrais, nós recebemos algum tipo de influência diferente do outro. A gente percebe isso ao longo do que a história nos conta por ciclos que aconteceram sobre a humanidade. Se a gente pegar lá os livros de história, a gente vai ver que teve um período em que houve um desenvolvimento marítimo que favoreceu as descobertas do chamado Novo Mundo. Metade do mundo não era conhecido. E houve um grande movimento de diversos países, não foi um determinado, foram diversos países, por isso, dessa influência. Outros, o aspecto filosófico, em determinado período da história também, a filosofia ganhou corpo no planeta, ganhou o ensinamento. E é claro que dentro desses períodos reencarnam espíritos voltados a manifestar de uma forma bastante produtiva essa influência. Porque muitos de nós sofremos a mesma influência que outros e manifestamos diferente. Mas teve mais. O aspecto artístico, lá nos conta do Renascimento, que foi uma eclosão em vários pontos artísticos do mundo todo. Se fala muito da questão da Europa porque se centralizava muito ali o conhecimento humano da época. Mas, o aspecto tecnológico, nos últimos 100 anos nossos, houveram descobertas entre aspas, né? Mas enfim, um avanço da tecnologia gigantesco. Se nós pegarmos, bota lá 1920, e vamos ver o que existia de tecnologia naquele período. Rudimentar, analisando com hoje. Em vários pontos também, esse aspecto ele se desenvolve sobre várias frentes. Então, são momentos em que astros estão mais próximos da Terra e, pela influência que eles geram, nós acabamos recebendo isso e desenvolvendo. O próprio Jesus, quando veio, falando um pouco sobre signo, que não é horóscopo, ele nasceu sobre o signo de Peixes, que favorecia, naquele momento, os atributos que ele tinha para desenvolver para nós como humanidade. E o próprio planeta estava sendo influenciado por uma conjuntura naquele período, Saturno, Júpiter e Marte, pelas influências que eles descarregavam sobre nós, humanidade, favorecia a aceitação da vinda dele para nós. Então, aí diz assim, tá, mas precisava disso? Não, mas ele veio no momento adequado, porque essas coisas são matemáticas, são exatas. De tempos em tempos, esses movimentos astrológicos ocorrem, como nós sabemos até pela astronomia, que consegue prever a data dos aparecimentos de tais cometas ou os movimentos dos planetas, enfim. Para a gente falar um pouco sobre a Lua e a influência dela sobre a nossa Terra. Pegando a Via Láctea, que é a nossa constelação, a Terra é um dos planetas menores que tem. nós olharmos lá um comparativo, é uma bolinha desse tamanho com outros que são desse. A Lua é menor que a Terra. Porém, a influência que ela exerce sobre nós é muito grande. Nós humanos e nosso planeta como um todo. Muitas coisas nós já sabíamos, os nossos avós nos contam, os nossos bisavós contaram para eles, porque existia um conhecimento. A astrologia, ela é mais antiga do que a astronomia, porque a percepção era muito maior já há muito tempo atrás. Então, esse conhecimento ele vinha sendo repassado. Essa influência da Lua, as mulheres sabem muito bem sobre isso, porque elas sentem no próprio corpo, através da gestação, que ocorre em determinadas fases, os nascimentos. Às vezes as pessoas dizem de uma forma também bastante simples: ah, trocou a Lua, vai nascer. E a gente acaba achando que vai nascer no dia que troca a Lua, e também não é bem assim. São 7 dias de influência de cada período lunar. Mas interfere, influencia. Além disso, a questão da circulação sanguínea, hormonal, endócrino, tudo isso tem influência da fase da Lua. Mas tem uma influência maior que a gente não percebe de uma forma assim tão prática, que é a questão microscópica. Bactérias, germes, micróbios, parasitas, que se desenvolvem mais em algumas fases e menos em outras, ficam latentes em outras fases. Então, muitos tratamentos de moléstias, quando a gente tem, os médicos nos receitam um remédio por um período de pelo menos 7 dias, que é o ciclo lunar, porque se tu estiver fora do período correto, não acontece nada com o tratamento, ele não surte efeito. Não que o médico muitas vezes saiba disso, mas eles perceberam por exames que essas coisas acontecem assim. Eu falei dos nossos avós, e eles nos contavam uma vez algumas interferências dos períodos lunares e solares. Nós estamos nos aproximando agora da Páscoa, e tem uma tradição que nos diz que nós devemos colher a macela antes do sol nascer. Parece uma crença, algo que não tem muito significado. As plantas, várias delas, se não todas, elas têm aspectos ou solares ou lunares. E quando tu colhe ela no aspecto invertido, a seiva dela, ela vai para a raiz. Então, se tu colhe a macela, que é o exemplo, durante o dia, pela influência do sol, ela desce toda a potencial dela para a sua raiz. Tu faz o chá, bem bom, mas não acontece aquilo que tu busca com ele. E o contrário também, né? Plantas de aspecto solar, que se tu colhe à noite, ela também não tem o vigor necessário. Eu digo dos nossos avós porque eles já nos contavam isso. Nós sabemos da tradição como é que funciona, mas não sabemos porque achamos que é só algo religioso até de fazer. Mas tem todo um estudo em cima disso, e por isso que essa astrologia, ela nem ciência ela é considerada, porque muitas coisas não conseguem ser comprovadas pelos instrumentos científicos, como esse. Ah, uma planta faz bem. Então se acha assim que faz bem para um, não faz bem para outro. De que forma? Não se entende como. A influência das marés. Imagina que o nosso planeta, ele é bem mais da metade composto de água. E essa influência da Lua sobre as marés, ela muda muita coisa. Até ela disse, né, dos nossos humores, por causa de toda essa fauna que nós carregamos dentro, microscópica, que se manifesta em alguns períodos, e em outro ela fica latente, dormindo, esperando o momento certo. Nós somos extremamente influenciados também na questão psíquica. Então, já ouvimos o termo lunático se referir a alguém como aquela pessoa ali é lunática. São pessoas que têm uma influência muito forte de um aspecto específico da Lua, de uma fase específica da Lua, que se manifesta nele de uma influência muito grande, fazendo com que tenha alguns comportamentos diferentes. Mas uma coisa que nos é dito é que os astros, por essa influência, eles predispõem em todos nós algumas dessas características, mas eles não determinam que nós vamos exercer essas características. Nós estamos predispostos, mas não temos a necessidade de seguir isso de uma forma bastante contundente, né, verdadeira, ou botar em prática aquilo. Pelo nosso livre-arbítrio, nós temos a escolha. Alguns de nós são bastante diferentes de outros. Um exemplo disso, dessas questões, são os gêmeos. Nascem dois gêmeos. Ao longo da vida, a gente vai acompanhando eles e a gente vai vendo que eles vão meio que tomando caminhos, muitas vezes opostos, diferentes. E estão sob a mesma influência astrológica. Então, tendência sim, manifestação não necessariamente. Voltando lá um pouco do que eu falei antes lá de Jesus, antes dele ainda, muitos dos profetas que constam lá no nosso Antigo Testamento e até no Novo, que é o profeta João, pelo livro Apocalipse, eles nos falam de um final de tempo, o tal do juízo final, que a palavra, ela nos traz um pouco de temor, que a gente não sabe muito bem o que ele quer dizer com isso. E o próprio livro do Apocalipse, ele é muito simbólico, e nesse simbolismo ele relata coisas quase que terríveis. Mas o fato é que há muito tempo é falado sobre isso. O próprio Jesus falou da separação do joio e do trigo. E o que, que vem a ser isso? São períodos astrológicos que mudam, são ciclos. Cada ciclo desses tem mais ou menos 2.100 e poucos anos. E nós estamos fechando um desses períodos e entrando em outro. Nós estamos saindo da era de peixes para entrar na era. Estamos entrando, já estamos um pé dentro da era de aquário. Também todo mundo já ouviu falar da era de aquário. O que é a era de aquário? A era mental que nós vemos por toda a questão, principalmente tecnológica, que ocorre nos nossos dias, cada vez ganhando mais força, porque nós estamos entrando numa influência muito grande desse período. Mas, sobre a questão do final do ciclo, o que acontece? Já aconteceu. Isso aí, como eu disse, são 2.000 e tantos anos. O nosso universo tem bilhões de anos e essas mudanças ocorrem com uma certa frequência dentro desses períodos. Todos nós já ouvimos falar, a Bíblia nos conta, dos anjos decaídos ou de Adão e Eva, que são alegorias para contar um acontecimento que já ocorreu. O Espiritismo fala bastante claramente que nós estamos no nosso planeta, planeta de provas e expiações, e que vamos passar para um planeta de regeneração. Passar não, o nosso planeta vai se transformar num planeta de regeneração. De que forma que isso vai acontecer? Não é uma mágica, não é um acontecimento fora do normal. Eu falei da Via Láctea e do tamanho da Terra. Existem outras constelações, outras galáxias no universo todo. E dentro dessas galáxias, vários planetas. Assim como aquela humanidade caracterizada por Adão e Eva, ela veio de uma outra galáxia, muitos da Terra também vão partir para uma outra galáxia, através de um magnetismo. Quantas vezes nós ouvimos falar sobre as civilizações antigas, bem antigas, de Atlântida, de Lemúria, que foram submersas pelo movimento das águas? Que o planeta era assim, o eixo, e ficou inclinado como é hoje. Isso movimenta os mares. E através de uma proximidade de um outro planeta, esse eixo voltará a ser verticalizado. E essa separação que Jesus, que tantos outros profetas falaram, vai acontecer. Isso é muito gradual, isso não é uma coisa que acontece assim em um mês, em um ano, em uma semana, não. Isso vem acontecendo já há muito tempo. Nós sentimos no nosso dia a dia muitas coisas que acontecem e que nós não sabemos explicar. De onde vem tanta violência, de onde vem tanta exposição de questões de maldade, será que a humanidade está regredindo? O que está acontecendo? Na verdade, por influência, nós estamos deixando que se manifeste as nossas tendências. Porque estamos, como diz o próprio Jesus, desacordados. Nós estamos levando a vida sem perceber o que, que a gente pode fazer com isso. Então não tem problema nenhum, vamos dizer assim, de todo aquele fatalismo que nos é colocado e que é terrível. Na verdade, são só um recomeço diferente. Numa das bem-aventuranças de Jesus, ele diz que os mansos herdarão a terra. É mais uma comprovação desse processo que vai acontecer. Porque todos aqueles que não tiverem alinhados com tudo aquilo que foi já nos passado, por ele mesmo há 2000 anos, e por outros que vieram antes dele, alguns que vieram depois, reafirmando as mesmas coisas, é um fim de tempo, né? É um final de período. Então, parece algo muito trágico. Vamos tirar a parte da tragédia e vamos ficar só com a parte do entendimento, do conhecimento. O que, que isso significa e de que forma que a gente se situa nisso tudo. Essa questão toda de influência, de astros, a gente comprova de mais diversas formas. Então, eu citei algumas, várias. Eu deixo como indicação para quem quiser se aprofundar, não só no assunto astrológico e astronômico, mas também em todos os outros de profecias, muito mais coisas, esse livro aqui de Ramatiz, livro que foi escrito na metade do século passado, 1940, 1950, mais ou menos, uns 80 anos, Mensagens do Astral. E é muito interessante, porque ele nos explica algumas coisas que a gente às vezes ouve, não sabe como é que é, e acaba pelo nosso entendimento não aprofundado, muito superficial, relatando algumas coisas. É muito comum, ainda hoje, a gente abre a internet ali e tem pessoas falando sobre o fim do mundo, o que vai acontecer, como é que vai ser, como é que não vai ser, inclusive dando datas. Muitos já deram datas, essas datas não se comprovaram, né? Porque a gente está aqui provando isso. Então, a data não é específica, não é importante. O importante é o chamamento que nos é feito através de todos esses anos em que nós estamos reencarnando. E que nós temos hoje, por estarmos aqui reencarnados, uma oportunidade de refletir, de pesar. Será que é verdade? Será que não é? O que, que vai ser? Como é que não vai ser? O que, que eu devo fazer? O que, que eu não devo fazer? Então, são posturas, são livre-arbítrios que nós temos para nos dar a direção, nos abrir caminhos, vamos dizer assim. E cada caminho tem as coisas próprias daquele caminho, né? Então, quem quiser, esses livros aqui, todos eles estão na nossa biblioteca, né? Para serem emprestados. Ok?